0221, desde o final do procedimento e ele é sexuado, ponto estabilizado. Via chega da bomba de ação. 980, bom dia, mantenha a presente posição, passando na 801. Mantenha a posição, passando na 801. 271, ciente, tráfico avistado, trem checado, vento 1, 30 graus 109, ajuste ao tinto 1021, pista 10, pouso autorizado. Pouso na 01, 2171. 9801, no decolado 27, no controle agora, 120.80, meu velho. 120.80, obrigado, bom dia. Controle Salvador, passarelo 9801, bom dia. Controle, bom dia, Guardião 05. Passarelo 9801, contato com a Dona Nicolás, subaviar, volando, transfereça, nível de 18, velho. Sobe via Boruno, nível 1980, está autorizado subir para o nível, tem instrução? Negativo, sobe via, 9801. Vamos até 3.000 até 25 milhas, 9801. Região 05, para o Ciro. Você está em Salvador, agora está no hospital de Itapuã, vai pela orla, vai realizar pouso do Jardim da Paz. Frente, Guardião 05, informe o local para pouso. Agora pouso, Guardião. 9801, sobe sem restrições, 9801. Sobe sem restrições, 9801, obrigada, passarei 9801. Recife, antigo com Recife, frequency 16.85, alternate 125.45. 16.85, alternate 125.45, portion at 6312, bye-bye. Só Salvador, 98.0, uma voz direto elétrica. Bruno LS, X-Rate, cadê? Bruno, gostei, agora chame o turno, 98, do sinal 95. 2900, obrigado. Salvador, 98.0, uma voz direto elétrica. 9801, direto elétrica, obrigado. Bom dia, sente o tráfego avisado, caso eu receba um notiquez à direita, já superado o tráfego à direita, com um helicóptero da Polícia Militar em atilhamento na hora. Pouso autorizado pelo 0, vento 120 graus, 129, checo o trem, 1021 notinha. Ok, sente o tráfego, livre pouso, pista 10, 1021, rona 230. Quero ver sua identificação. Quinta, 06, 75 milhas, na mudança do contato radar. Por que vocês estão atentos? Eu agora me mantenho a nível de voo 00 e assistindo. Alfa 1301, decolagem Alfa 1. Gente, decolagem da 1301. Passarinho 9801, chame o centro Recife, frequência 2608, até o número 35 do sinal 3. Tão 3663, decolador 239, chegou o controle agora, 20.80. 11.080, tão 3663. Sente guardião 06, com 06 modo, 0 cruz, 2 horas, 15 minutos. Juan, comandante, decolagem autorizada, título 7, 140 graus, 149, altímetro 0, 21, 06. Direto o farol de Itapuã e chamei o controle agora, a frequência 120.0. Oh, oh. Direto Itapuã, 208, grato, um abraço para isso. Eu vou no meio, mas eu consigo Papa Golf, táxi autorizado à esquerda via pista, até chegar de porta. Azul 4485, Azul 4485, direto TAP, ponte para descida, general 020. TAP, ponte para descida, 4485. 021, ao Recife, frequência L25.1, AZ923.8. Azul 4485, deixa para nível de 0 que negar 1 a 0 do Igor. Bom dia, Xené 6323, pista 10. Autorizado a LR e decolar, vento no 30 graus, 139, altímetro 021. Cola, pista no 0, no 021, altímetro Xené 6323. 29.000, eu tô falando em 070, quem não vai, mas 021. Só tem um moço, por favor, que quando você tem, fala o seu chamado de pouso. Tango, Oscar, por favor. O Papa Vox está estimando o destino em mais 33 minutos. Sete. Controle 208, boa, Jeremia 323. Controle de Salvador, bom dia, Jeremia 323, decolou, São 1. Jeremia 323, completou o radar, estou com a linha 2360, Rio Sul de São Paulo. 360, Rio Sul de São Paulo, Jeremia 323. São 3,5 ou 3,4? 3,5. O Jeremia 323 poderia voar a letra ou motiva, se possível? Rio 323, você vai para a linha 2090, vou tirar a sua linha. 090, direto Lido, Jeremia 323. Jeremia 323, informação de tráfego, 11 horas, 0 milhas, 1 no sul do oeste, mantendo o nível de voo 00, eco 190 da FUCED. Sim, Jeremia 323. AIC 4485, informação de tráfego, 1 hora, 9 milhas, 1 no sul do oeste, cuida no nível de voo 050, seguida para 060, Thiago 402. Direto Motiva, o Jeremia 323, obrigado. XG 070, o 445, perdão. Seja o 445, aguarde. Aguardar, mantém o 070. Mantenha seus horários de voo visual, jet coach, que levou na 021, suporte passar no fora da barra. Na 06, corte no PAD. Gente. Na 38, 9.000, formação de tráfego 12 horas. 2-0 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 060. Vista atrás, não, vista atrás, 3-0 milhas. Capitão, gosto de saber, vamos para o 2-0, 0 milhas, rumo nordeste, nível de voo 1-0-0, investida para 070, alfa 2-1 da Pronto. Falta o que? Chamada 3-2-3, tudo mantendo o nível de voo 360. Sobe uma via 360, Xanem 323. Itália 250. Esse é para a medida de 070, dia chegada da Bolão de Ola. Itália 250, dia Itália. Oceano 323, posso dar razão de subida? Razão de subida, 1510, Oceano 323. Sim. Destaque se autorizando com ponto de espera da sua reunião. Reporte pronto para ingresso. Azul 445, chama turno na 8 do sinal 95. 295, obrigado e bom dia. Atingiu 70, cruzou o visual ao contrário, 6399. 6399. Bom dia, Azul 4485, sente do tráfego. Reporte em Jacerra, baixar travado. Portal em Jacerra, 4485. Linhazada na localização. Ok, 2000-0021, vai reportar estabilizado, campo 3800. Na linha 250, informação de tráfego 2000-2000, hoje rolou sudoeste, mantendo nível de 2000-2000, sale 402. Atango, oeste, Patagoso, vamos para o segundo 2000-2000, hoje rolou nordeste, nível de 1040, descida para o 070, alfa 320 da Avianca. Autorizado, vento 130 graus, 139, ajuste no 021. Livre pouso na 10 do 4485. Só para meu Golf Bravo Lima, você já. Vocês podem ver? Meu Golf Bravo Lima. Já tenho fazer regra de voo visual, que negar no 021, já tenho dado subida para nível de voo 055. Esse Bravo Lima, você me transforma 0224. Confirme o tipo de equipamento todo. Chalena 323, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, até 93 decimal 8. Centro Recife, 125, 1, 3238, Xerém 6323. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter a pista no zero, no menor. Alinhar e manter após o pouso do avião. Eu vou ver o meu se eu vou ver o visual dessa rota. Continuando rumo da 06, rumo da 06 se eu vou ver o visual dessa rota. A 06 chama turno na 8 do sinal 900. Uma 06 na escuta do controle Salvador. O governo não seja envolvido nessa rota? Sim. Sim. Direto? Afirma, se atualizado. Estou com as duas da TAM, posso falar da barra agora no procedimento LS. Tem condições de cortar direto para ela, dá para ver? Estamos no trajeto de Pituaçu, confirma que a informação chegou entrecortada? Confirma, estou com as duas da TAM. Próximo ao farol da Marra, no procedimento LS. Tem condições diretas do Graer, também? Afirma. Obrigado, então. Encostando direto o Graer, chame no, na curva agora no vento, Guajão 06. É. Leve 50, tráfego esperado, deixa para 2 na selva, autorizado o sinal do que tem até o sexto, está estabilizado na localização. 2 estabilizado, 662. Capatão, Oeste, Capatão Golf, 12 de 0.

Para informação alerta, frequência 128 decimal 8. Bom dia, 3196, tráfego avistado, cheque 3 de pouso, vento 130 graus 129, altímetro 021, altímetro 0, pouso autorizado. Rio de pouso, trem baixo, travado, 3296. Rio de Mata Proa, descendo para 1000, 0, 0. Aí eu tô com 9,5 para me divulgar 1-0. Alterna 1, 2, 3, do sinal 8. 25, 1, 2, 3, 2, obrigado, até a próxima. 50, tráfego avistado, cheque 3 de pouso, viatura 30 graus, 159, altitude 3021, pouso autorizado. Está travado, ele pousou no 0, 0. Aí 5207, número 4 na aproximação. Reduz a ordem para 2309. Padrão, bom dia, Lua 2171, passa 2200 na Salvo 1. Lua 2171, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, vai voar direto Leda, 2171. Para o Golfo para o Lima. Tem a possibilidade do Golfo para o Lima subir para o 070. Isso vai vir uma aguarde. Ok. 3947 1206, na escuta do Conselho de Salvador. Sim. 1094, desça para nível de 050. Sequência livre, Delta. 3, 2, 6, 3, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4,